salvei sua vida. Como se minha alma anda perdida. Eles dizem que salvei sua vida. Como se minha alma anda perdida. Me diz quem que salva minha alma. Me diz quem que salva minha alma. Me diz quem que salva minha alma. Me diz quem que salva minha alma. Camundongos sujos dessa podridão. Jordano Bruno nessa escuridão. Ela diz que às vezes se sente deprimida. Assim como eu não sabe lidar com a vida. Tipo zumbi, já não sabe dormir. Pensa que parei, mas eu tô cozinhando disco. Ando no Nordeste como se andasse em Dubai. Onde quer que eu passe, dizem que eu sou ano lírico. Sotaque novo, mercadoria fresca. Não vem de novo com alegorias bestas. Tô com os copaça louco bridando arvoredo. Com meus cabelos crespos e umas linhas crespas. Como limão, cês sempre me viram. Cês sempre mentiram, cês sempre fingiram. Cês sempre me tiram, cês sempre vacilam. Muitas águas viram, muitos caras iram. Muitas gatas piram, eu cozinho um pirão. Trato minha garota como algo médio. Não existe estilo no quadro esteja pronto. Eu mereço ter um heliporto. No espelho tô me vendo morto. Bem que ela disse eu virei um monstro. Uma casa suja, uma velha porta. Uma rede vermelha, maldita lembrança. Olhar da pirâmide iluminada. Sangue nas nossas finanças. Não consigo enxergar um final. Sinto minhas pernas lá no fundo. Fui no inferno ver se era real. Chegando lá encontrei todo mundo. Eles dizem que salvei sua vida. Como se minha alma anda perdida. Eles dizem que salvei sua vida. Como se minha alma anda perdida.